fosse a pobre. Poeira cobre a rua de terra, soldado novo. Entre os veteranos de guerra, quem não sonhou em ter um lugar bom pra morar? Não há matéria que o dinheiro ainda não possa comprar. Eu vejo luzes brilhar, as vitrines atraem. E na porta do bar, vários soldados caem. Guerra interna, às vezes ela é impiedosa, faz quebrar suas pernas, várias fitas nervosas. Mundo louco, são poucos os que ficam de pé. Muito louco, difícil é saber o que quer. Carro louco e mulher, até piscina na goma. Um barraco qualquer, e na parede um diploma. Na palavra e na fé, ser o orgulho dos pais. O cair no mudão e não voltar nunca mais. Adolescente, que é sempre o futuro presente. Infelizmente, o erro muda a vida da gente. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrer tentando. Você vale periferia. Às vezes o errado é espelho. Quem diria várias formas de ficar de joelho? Se valesse conselho, não se dava, vendia. E o herói de hoje em dia tá de olho vermelho. Ir além do horizonte é o erro de um monte. Já disse Scarface, não beba da fonte. Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar. Quem não sabe a resposta nem pergunta quanto tá. Fique rico ou morra tentando. Pior que turma pico é o mundão te atentando. O patrão, a biqueira, a razão financeira é caixão ou carteira. Fome é mal conselheira. Clic, clac, boom. A vida imita arte, você é o personagem. Sem bala de festim, tão pouco maquiagem. Viver é malandragem pra quem vive na margem. Mas não vai ter dublê no seu curta-metragem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico. Você vale o que tem. Qual a receita de um mundo perfeito? Até que ponto não se vende respeito? Que diferença tem a puta de esquina e a atriz famosa louca de cocaína? Se a peneira for fina, o bagulho fica louco. O que a vida não ensina, se aprende no soco. O que você tem é o que você vale. Ninguém é ninguém até que o dinheiro fale. O mundo é irônico, os irmãos no apetite. Caixa eletrônico, cartão sem limite. Um whisky com tônico, cercado de beat. Poder faraônico, vem junto no kit. Nem todo moleque com seu carro do ano. Não é pé de black, não vai pra grupo não, mano. Anda sozinho, mas tem vários parceiros. De olho aberto quando assunto é dinheiro. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Você vale o que tem. Fique rico. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Você vale o que tem. Fique rico, vou morrar tentando. Você vale o que tem.